pensou, compadre? É, compadre. Não entrou sarro lá na casa do Eco? Os 14 se invocou com ele. Com o rato, e o rato com 14 ficou esquisito. É. A maré tá braba, doutor, e não está mole, não. Já tá fazendo 6 meses que eu não faço fumaça no meu barracão. Mas veja que situação. A maré tá braba, doutor, já pensou. E não está mole, não. Tá brincadeira, gato. Já tá fazendo 6 meses que eu não faço fumaça no meu barracão. E até os ratos de bronca destruíram minha cama e o meu colchão. E também acabaram com a minha viola, que era minha base de inspiração. Todas as noites, doutor, os ratos fazem uma aglomeração. E o meu gato também bronqueado já está participando desta reunião. Eis o motivo, doutor, segurança eu vim lhe pedir. Porque já tenho a certeza que o gato com os ratos vão me destruir. Mas desta vez eu vou sumir. A maré tá brava, doutor, e não está mole, não. Já tá fazendo 6 meses que eu não faço fumaça no meu barracão. Mas veja que situação. A maré tá brava, doutor, vai ficar muito mais malandro. E não está mole, não. Já pensou sem fazer fumaça? Já tá fazendo 6 meses que eu não faço fumaça no meu barracão. E até os ratos de bronca destruíram minha cama e o meu colchão. E também acabaram com a minha viola, que era a minha base de inspiração. Todas as noites, doutor, os gatos fazem uma aglomeração. E o meu gato também bronqueado já está participando desta reunião. Eis o motivo, doutor, segurança eu vim lhe pedir. Porque já tenho a certeza que o gato com os ratos vão me destruir. É, eu vou sumir.